Teixeira! Seja bem-vindo a mais um programa Na Trincheira, você que está aí nos escutando de sua casa, aí no seu carro, pelo seu celular, pelo seu tablet, computador, seja lá o que for. Nós agradecemos a sua audiência, a sua presença, em especial o pessoal aí que ao longo desses dias aí tem nos encontrado nas operações, nos jogos, tem lembrado do programa, tem falado a respeito. E é isso aí, vamos lá. Bem, antes de mais nada, dizer ao pessoal aí que está assistindo o programa pela primeira vez que você pode escutar o nosso programa, né, assinar o feed, né, do podcast, também lá na loja do iTunes, né, na loja da Apple, e você pode fazer o assinar o feed manualmente, digamos assim, né, basta ir lá e visitar onde os áudios estão sendo, no blog do WordPress, onde os áudios estão sendo colocados, né. E assinar o feed, né? E colar o link lá no software que faz o seu software de áudio. Então automaticamente a cada novo episódio que for colocado na internet, o danado do programa vai baixar automaticamente. Você não precisa ir lá e baixar e tal, ok? Se quiser baixar também, se não quiser, né? Enfim, o ponto é dá pra escutar sem baixar. Como nós já vimos colocado aqui na última vez que a gente fez o podcast, a gente teve que fazer uma mudança no como é que se chama, no host, né, na hospedagem dos áudios, né, que a gente sempre fazia no Google Drive. O Drive resolveu fazer umas fuleiragens aí, a gente teve que hospedar no canto. Então, esse áudio a gente vai ver como é que vai fazer, mas a princípio é isso. E antes de mais nada, dizer a vocês algo que a gente já tinha colocado lá na página, e muito provavelmente este ano não haverá mais um outro podcast, provavelmente esse é o último podcast de 2016. Então, desde já agradecer novamente, uma vez mais, a galera que tem escutado. Vamos lá, tem uma ruma de coisa pra fazer. A gente tem um hiato muito grande aí, de vários dias, sem postar nada, sem fazer programa. Inclusive, a satisfação que eu devo aí aos ouvintes é justamente que eu tenho muitas atividades, tenho outros interesses também. E também busco produzir algum conteúdo pros outros interesses em que eu estou envolvido. Então, no geral, isso terminou nas correrias todo final de ano aí, evitando ou pelo menos deixando mais complicado, né, que a gente organizasse um tempo para gravar os episódios. Então, nossas desculpas, a gente espera em 2017 ver se a gente consegue ter uma maior regularidade na produção dos episódios, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá para o nosso primeiro quadro, né? Que é o quadro. Faz tanto tempo que eu até esqueci o nome dos quadros. O quadro Relatório do Fronte. Relatório do Fronte. Bem, é isso aí. No relatório do Fronte de hoje, o que é que nós temos para falar? Uma série de coisas, né? Na verdade, a gente vai ter que resumir, como sempre, né? Ao longo, desde o último programa até hoje, rolaram uma série de situações aí, né? Vários times, inclusive o nosso aqui do Trovão, organizaram jogos, organizaram eventos, etc. Então, havia muita coisa para comentar. A gente vai fazer uma rápida pincelada aqui, né? E vamos começar pelo que nós próprios organizamos, né? Nós organizamos aí o jogo, a missão Sol Sangrento, né? Tanto comigo e o operador Celta, né? Também do Trovão, que organizaram o jogo, basicamente. Nós organizamos o jogo no dia 20 de novembro. Veja só, é mais de mês, cara. Pois é, então a gente organizou esse jogo aí. Participaram do jogo pessoal do Delta Force, pessoal do Cova teve lá representado também, pessoal do Caos, basicamente. Foram esses três times, né? Fora o Trovão, claro, né? O enredo do jogo girou em torno, digamos assim, de uma espécie de disputa pós-apocalíptica, né? Em que você tinha dois grupos de sobrevivencialistas urbanos, dois grupos organizados, né? Um grupo que era o Novo Cangaço, e o outro grupo que era Volante, né? Não sei o que, Volante alguma coisa. Enfim. Era Volante Nova e o grupo de Zé do Cangaço. A ideia era justamente que num cenário meio que pós-apocalíptico, né? A sobrevivência nas cidades foi meio que comprometida, a galera meio que formou grupos armados, né, nas zonas rurais, e a luta é basicamente por munição. Detalhe aqui, teve um pequeno problema técnico aqui, resolvendo. Um detalhe, galera, que a gente precisa colocar aqui pra vocês, é que o programa é gravado na tora, né? Então, se tem alguma coisa que dá erro, como foi o caso aqui de um cabo que soltou, isso aparece, né? Eu não edito depois. Na verdade, eu jogo tudo numa mesa e da mesa direto pro computador e gravo direto. Então, é essa a situação, né? E é isso que me permite, por exemplo, com facilidade, aumentar a música ou baixá-la, né? Então, é esse detalhe aí. Ainda bem, problema resolvido por enquanto. Um cabo meio safado ali que tá ligando o outro computador aqui na mesa. Mas vamos lá, vamos voltando. Então, como nós dizíamos, era essa a dinâmica do jogo, né? Pelo menos o enredo geral. E a briga era por água e por munição, né? Que a gente representou por umas caixinhas lá que tava disposta no campo. E um dos times tinha que pegar essa caixa e terminar o jogo com a caixa, né? Na verdade, os dois times tinham interesse em terminar o jogo com a caixa. Bem, a gente tirou uma série de fotos, publicamos algumas lá na página do Esquadrão Trovão, né? No geral, foi mais um jogo assim, de teste de um campo, né? Um campo novo que o dono do terreno havia já há um bom tempo nos oferecido esse campo, né? Um vizinho lá, sempre que a gente via a gente jogando lá no campo da Coco Seca, ele parava, chamava a gente ir pra lá. Na verdade, fazia 2 anos que esse cara nos chamava pra ir visitar o sítio dele lá, pra gente organizar um jogo no sítio dele. Até que a gente foi, né? E a gente descobriu também que havia um pessoal da Altaforce lá, que era sobrinho desse sujeito, já tinham jogado no campo também e tal, mas a gente soube bem dizer no dia, na véspera, então. Enfim, fato é que o campo é bem legal, né? A gente viu o campo tem umas situações interessantes, um relevo interessante, bem plano, mas também por causa de uma barragem que tem lá na propriedade, dá uma dinâmica bem legal, bem interessante, né? Infelizmente, no final do jogo a gente tentou utilizar mais essa parte dessa barragem, que é um terreno bem legal mesmo. Enfim, mas o interessante foi que deu pra ver que o campo é um campo bem interessante, dá pra organizar jogos inclusive maiores lá, né? Não teve tantas pessoas assim no jogo que a gente organizou, até porque foi uma coisa rápida mesmo. É uma missão pequena, um jogo pra brincar mesmo, pra divertir. E é isso, e aí agradecer aqui, deixar o registro ao pessoal que se deu o trabalho de ir participar, testar com a gente lá o campo, né? O pessoal do Trovão também, a Celta registrar aqui que organizou direitinho, teve as ideias, ótimas ideias para o jogo, né? Enfim, é isso aí. Então, fora a missão Sol Sangrento, né? Depois a gente organizou aqui um pequeno. O pessoal aqui do Trovão organizou uma pequena atividade. E de jogo, algum jogo. Houve um jogo também do ASPB, do Airsoft PB, né? Organizado aqui em Lagoa Seca. Não me recordo exatamente se foi o Cova que organizou outro time, mas organizaram o jogo aqui, né? E depois desse jogo, houve a Operação Tríplice Fronteira, que foi organizada pelo pessoal do Tato, lá em João Pessoa, né? Que foi uma operação grande, né? Uma operação que atenderam cerca de 120 pessoas, enfim, foi uma operação que teve uma logística bem maior, uma logística realmente de um jogo grande. Houveram inclusive vários patrocínios, até onde me recorde, dos jogos organizados aqui na região, na Paraíba como um todo. Talvez tenha sido a operação com um recorde de patrocínios e brindes, né? O pessoal do Tata aí tá de parabéns, da Soft João Pessoa, Soft PB João Pessoa, tá de parabéns, conseguiram muitos contatos, muitos brindes. A dinâmica do jogo foi interessantíssima, né? Realmente algo único, né? Apesar do jogo de já ter havido, eu mesmo já ter participado de jogos com a dinâmica mais policial, digamos assim, um enredo mais policial, mas nesse realmente teve muito de abordagem, né? A parte de quem ficou sendo policial, uma parte muito grande do jogo teve a ver com essas abordagens, com fazer, buscar fazer apreensões, fragantes, etc. Não teve muito a ver com troca de tiro, né? Não foi propriamente essa dinâmica. Nisso o pessoal conseguiu, teve êxito. Acho que o evento foi excelente. Lembrando que o evento foi organizado lá no campo deles, lá em Paraty, né? Litoralzão. É, e é um campo de selva, né? Um campo de Mata Atlântica, né? E que gente como eu mesmo sofre muito lá, né? É muito quente, muito abafado. É muito quente, tanto quanto quente quanto aqui no interiorzão, na Caatinga. Só que lá tem uma dose extra, né? Mas é úmido, né? Então você, pelo menos, tem a impressão de que soa muito mais e que sofre muito mais, por aquilo que pareça. Então, tem esse detalhe do campo lá. E o campo é muito grande, né? É fácil você se perder, realmente, com a falta de uma bússola, você se perde mesmo, né? Então é crucial entender essa dinâmica. O campo foi muito legal, a operação foi bem pensada, o enredo foi ótimo. O pessoal também organizou um jogo grande com regras de munição, né? Mais real action, mais SAR um pouco, digamos assim, mais delimitadas. Então foi as 30 munições mesmo. E aí fica um detalhe para quem estiver organizando, inclusive para a gente mesmo que já pensou e pensa em organizar jogos desse tipo. É um detalhe que seria legal se nós conseguíssemos desenvolver uma espécie de speed loader, né? Menor, um speed loader só com 35 bebês mesmo, entendeu? Para que você não fique contando no olho ou fazendo a estimativa, né? Você contar a munição, contar manualmente a munição, quando o jogo é pequeno, né? E são poucos os magazines a serem enchidos, os carregadores das armas, é viável, né? Leva tempo. O pessoal viu isso lá, é viável, mas é viável. Agora, num jogo maior, né, seria interessante que houvesse alguma forma da gente delimitar, seja com um speed loader menorzinho, que só coubesse realmente 35 bebês, né? Ou por alguma outra forma, não sei exatamente como, né? Tô lançando a ideia aqui, você que tá me ouvindo aí, se sinta convidado a também pensar numa forma dinâmica de resolver isso, né? Então, fica aqui o convite, fica aqui o registro. Lembrando que essa operação Tríplice Fronteira aconteceu no dia 11, né? O dia 11 desse mês já, dia 11 de dezembro, né? Aqui do Trovão só fui eu, né? Para a operação, infelizmente o pessoal terminou, quem estava disposto terminou dando para trás, enfim. E eu mais fui, pra ser franco, né? Porque o pessoal, tinha um pessoal do Cova que queria ir e tal, eu tava querendo carona e terminou a gente rachando os gastos da gasolina e indo. Então, fui mais por isso também. Mas a operação foi excelente, né? É uma pena que a galera do meu time tenha ido mais. Pelo menos pra mim foi muito. Um tanto quanto ruim você jogar um tanto quanto sozinho, porque termina você ficando meio que isolado em algum momento ou outro, né? Mesmo que você cole em alguém, enfim. Mas o fato é que o jogo foi excelente, como eu disse. A dinâmica da munição, né, na regra SAR, etc., foi excelente. Funcionou muito bem, pela própria dinâmica do jogo, que no começo não foi muito de troca de tiro, né? E tudo funcionou perfeitamente. O pessoal do Tato tá de parabéns, né? Houve um detalhe lá extra, que também acho que foi uma inovação do pessoal, que foi colocar uma série de brindes nas missões. Então, algumas, basicamente, o pessoal do Uruguai e da Argentina, no primeiro momento, era fazer contrabando de muamba para dentro da fronteira do Brasil. Então, a gente fazia a abordagem dos sujeitos, eu fiquei no lado do Brasil, né? Para ver se as notas fiscais das mercadorias batiam, etc. Então, basicamente, essa era a abordagem do lado policial. E aí, quando não batia, a gente apreendia a mercadoria, segurava o sujeito ou liberava o sujeito, enfim. E aí tinha toda uma dinâmica em torno disso, né? Obviamente, teve gente que tentava subornar as forças policiais, enfim. E o legal foi que a galera colocou alguns brindes dentro dessa muamba, né? Quando eu digo brinde, foi que a galera colocou um papelzinho com um código, né? E ao final da operação, você levava esse papelzinho com um código e ganhava um brinde, né? Então, eu confesso que na minha leseira não percebi bem essa dinâmica, né? Na verdade, só percebi quando o jogo acabou e deixei de pegar muita muamba, muito brinde, né? Parte final mesmo, quando a gente foi emboscado no grupo que eu tava junto com o pessoal do Magtap, né? Do Macaxeira, do Rio Grande do Norte. Quando a gente foi emboscado, que eu morri e voltei, né? Já tava bem dizendo o final do jogo. Eu tava voltando aqui para o respawn, né? Voltando para me organizar já para ir embora. E aí justamente passei, dei um giro bom no campo, vi muita mob escondida, muita coisa escondida. E não fucei justamente por laleseira, né? Não tinha atentado a esse detalhe. Mas, como eu disse, o jogo foi muito bom. A galera que não foi aí, que queria saber como era, acho que é por aí já deve para ter uma noção de como o jogo foi legal, foi divertido. A galera que foi, que participou, com certeza todo mundo gravou uma série de histórias aí, de momentos divertidos e legais. E foi sempre bom para ver a galera, né? Ver o pessoal do São Paulo, o pessoal do Tati, o pessoal do Nego, né? Enfim, o Jason, né? Figurão Jason lá do Black Snake. Enfim, uma galera boa, pessoal do Macaxeira, gente fina demais a galera. Foi bom pra rever os amigos, pra rever os conhecidos de Airsoft aí, dos jogos, e pra se divertir também, né? E pra mim, especial, foi bom também que eu botei em teste uma plataforma que eu adquiri aí, pra ver se a danadinha é legalzinha mesmo. É, né? Fiquei satisfeito. Apenas pesou demais, né? Mas enfim, isso aí é besteira. Bem, galera, é isso. Acho que a gente tem que comentar das novidades, né? Das operações aí, Operação Tripes Fronteira, a Missão Sol Sangrento. Teve esse jogo do SPB que eu não sei se teve um nome propriamente, mas um jogo de confraternização. De novidades fora isso, o pessoal do SPB aqui de Campina Grande, não é só o SPB aqui de Campina Grande, se reuniram no final do ano agora, vão ter umas reformulações aí, vão se organizar, tem algumas mudanças, não é só o SPB aqui em Campina Grande. De novidade é justamente, talvez, que a partir dessas formulações, a gente do Trovão talvez passe a fazer parte, né, do Airsoft PB Campina Grande. Não sei exatamente se vai ocorrer a mesma dinâmica de uma pessoa, não sei, né? São coisas separadas, autônomas, né? São grupos separados, autônomos. Mas vamos ver. É isso aí. E vamos para o próximo quadro. No quadro, quais são as novas de hoje? Obviamente que por causa desse ato aí de mais de mês, né, se a gente fazer o programa, teria muita coisa para falar. No entanto, a parte boa é que por causa que nós estamos num período assim de final de ano, né, as empresas de software também não colocaram muita coisa no mercado. As novidades são mais exatamente de grandes linhas de produtos novos, né? Acho que de coisa nova mesmo, teve só, deixa eu ver aí, teve uns lançamentos da King Arms, né? King Arms lançou dois tipos de fuzis de caçador, fuzis snipers, né? A gás, né? O GBB, um fuzilzão bonitão, a gás, que é o MDT TAC-21, né? Que é um negócio assim realmente muito massa, né? O MDT é para Modular Driving Technologies, né? É um negócio muito legal, o chassi é todo em CNC, é um negócio realmente arretado. Então, você que tem interesse em adquirir um sniper, né, a gás, fique de olho nessas King Arms aí que foram lançadas agora no final do ano. Ambas são sistema de ferrolho, né, ação pro ferrolho. O cano interno é um cano flutuante, 590 mm. O negócio é realmente muito interessante. Tem uma série de pecinhas já dentro, de aço, né? Então nada de upgrade, não é necessário upgrade nenhum, ela já vem toda legalzinha. O que tem de interessante é que o punho é compatível com o punho das M4 GBB, né? Aquilo que eles chamam de stock tub, né? Aquela coisa da coronha, né? O tubo da coronha também é compatível com os M4, né? Tanto AEG quanto... Enfim. Então, é um negócio realmente muito interessante. É o que tem de novidade. A gente vai postar o link lá nas lojas. Algumas lojas chinesas já estão vendendo, né? A Aerobe Asia ou a Tiger Soft já estão vendendo. A gente vai colocar lá para vocês dar uma olhada. São muito bonitas. Mesmo você que não curte muito o GBB, mas vai gostar do design. Gosta de snipe, vai gostar do design. São muito bonitas, muito bem feitas. A novidade que a King Arms colocou no mercado agora no final de ano, beleza? O que mais? Outra novidade é... Claro, né? Outra novidade foi colocada pela Umarex agora no meio do ano, mas começou a chegar no mercado agora no final do ano, que é a VP9, VP9, né? Da HK, da Umarex, toda licenciada. A HK, né? A tá fazendo uma propaganda grande aí da sua VP9 no mundo real. E a Umarex, né, a divisão Umarex, MFC, lançou aí uma pistola GBB VP9 para Airsoft, muito bem feita, com todos os detalhes. Para quem é fã da HK, com certeza vai se apaixonar por essa pistola. Muito bem feita, muito bonitinha. Eu, particularmente, acho a VP, a linha VB no geral, né, da Folk Pistol, né, a pistola do povo, né, VP9. Eu acho ela mais interessante do que uma USP, né. Claro, no mundo real, USP saiu para calibre 45, se não me falha a memória, né. A VP9 é fabricada para 9mm. Mas enfim, dependendo dessa questão de calibres, eu acho o design da VP9 muito legal. Enfim, então esses os detalhes, né? E a maioria dos fabricantes, Tokimaru e dos grandes fabricantes, já estão segurando as suas novidades para lançarem no SHOT Show, né? O SHOT Show lá nos Estados Unidos, agora em janeiro de 2017. Então é por isso também que boa parte das grandes fabricantes que estão desenvolvendo coisas estão meio que segurando para lançar em janeiro. Então é muito provável que em janeiro tenha uma ruma de novidades aí, tanto no mundo de armas de fogo real, né, quanto no mundo do Airsoft. Ok? Um outro detalhe aí que apareceu, na verdade dois detalhes nós vamos mencionar aqui, que apareceram no canal Red Wolf Airsoft, né, são... que merecem a menção aqui. Primeiro é que a galera lá dos Estados Unidos desenvolveu um modo de fazer com que aquele sistema HPA, né, HPA, que é um sistema de alta pressão em que você tira as engrenagens, tira tudo, bota só um trocinho lá, só uma mangueirinha de dentro da EG, né, transforma sua AG numa arma a gás, digamos assim. Os caras inovaram o sistema. Na verdade, aquele sistema funciona da seguinte maneira: o cara fica com um pequeno tanque de CO2 na mochila e o tanque só uma mangueirinha que ele conecta na arma, né? Na outra mangueirinha da arma, num soquetezinho lá, e funciona. O que é que os caras inventaram? Criaram microtanques, né? Digamos assim, de CO2, né, de gás, para serem colocados dentro do stock tube de uma arma de airsoft, por exemplo. Então, dentro do estoque, dentro da coronha. E você não precisa estar com o cilindro dentro da sua bolsa, com o cabo do cilindro saindo da bolsa. Aí você vai tirar a bolsa, engancha o cabo, enfim, toda aquela coisa chata. Então, é uma novidade interessante. Os caras conseguiram também melhorar a eficiência do gás, né, de uma maneira fantástica. São feitos testes lá, mostrado como o sistema funciona. Então, se aqui no Brasil esse tipo de situação, né, do uso do HPA, eu nunca vi ninguém usando. Não só aqui na Paraíba, eu nunca vi nem sequer em fotos, né, de times lá do Sul, etc, eu nunca vi. Então, mas lá nos Estados Unidos isso aí com certeza será uma inovação que vai chamar muita atenção. Lá a galera usa muito, né, esse tipo de HPA, né. E uma outra coisa que merece a menção aqui foi... Os caras fizeram um vídeo aí com as raridades, né, de as raridades pra você que curte arma de airsoft e pensa no sentido mais de colecionismo, né. E foi 5 armas que foram feitas antes que você nascesse. Fizeram um vídeo aí com as armas de Airsoft dos anos 70 e 80. Assim, então, umas paradas bem de colecionador mesmo, bem interessante. A gente vai postar o vídeo lá na página na nossa página do Facebook, pra você dar uma olhadinha. Acho que você, como eu, vai ver que não conhece nada ao ver essas armas. Bem interessante, né? Outra novidade aí foi o lançamento, foi feito um videozinho na Evic, da PDW do SRV Carbine, né? Os caras montaram uma espécie de chassi, né, impresso 3D, que você pode colocar a sua pistola GBB Glock, seja Stark Arms, seja KWA, enfim, tem uma série de compatibilidades aí. Então, na verdade, você só retira o slide, né, com todo o negócio dentro, coloca lá e monta o slide nessa plataforma bem interessante para jogar CQB em geral. Então, imita aquele visual Rony, né, da CAA, de certa forma, Kit Rony, mas de uma maneira, imita, que eu digo assim, né, é o mesmo princípio, né, só que você não coloca a pistola inteira dentro, né, o que tem de diferente é isso, você coloca na verdade só o slide. Então, todos os mecanismos do gatilho, etc, eles estão internos, eles são parte do desse chassi. Então acho que essa é uma novidade interessante e que vai crescer, eu acho que só vai crescer mais, né? É isso aí. Bem, antes da gente prosseguir aí, fazer um breve e rápido comentário aqui nos sons. Os sons tiveram uma ruma de coisa aí. A gente escutou Cangaço, escutou... isso aí que tá rolando é Skyforge. Rolou Arcona, rolou Impale Nazarene, rolou uma ruma de coisa de bandas aí. A gente sempre coloca bandas folk metal, death metal, black metal, essas coisas todas. E claro, às vezes também hardcore, crossover. Esses sons assim mais animados, digamos assim, né? Enfim. E vamos para o nosso próximo quadro. Como eu disse, a gente tem umas... o mercado assim tem algumas novidades. Sim, antes da gente ir esquecendo, tem uma novidade interessante. É que nós falamos aqui em vários programas, né, desde quando o lançamento, desde quando saiu as primeiras fotos até o lançamento oficial da Striker 01, né, da Amiba, que é o fuzil sniper da Amiba, que é um fuzil da Ares, cheio de novidades, né? E uma delas era justamente o que a gente anunciou aqui, o fato de você usar as mesmas molas de AEG, né? Só que esses dias aí, na verdade no começo desse mês, o famoso sniper Novrat, né? Talvez o sniper mais famoso do YouTube, né? No mundo do Airsoft, fez uma crítica aí, já tinha feito a crítica num dos primeiros reviews da Ameba, né? Da Striker 01, da 01. E terminou fazendo ele próprio um vídeo a respeito. Qual é a crítica do sujeito? É que, apesar da plataforma ser bem interessante, cheia de coisas, essa ideia de colocar uma mola de airsoft de uma EG comum dentro da sniper, né, fez com que, no geral, o cilindro, né, fosse de uma arma de airsoft comum, né, fosse replicado, aquele cilindro fechado com aquela mesma quantidade, com aquele mesmo diâmetro, com aquele mesmo tamanho, o mesmo comprimento. Ou seja, a quantidade de ar comprimido, né, em metros cúbicos, né, o volume cúbico de ar comprimido, no V do Novrat ficou limitado. Então o que, que acontece? Quando você coloca uma mola forte, né, uma 170, etc., o volume de ar dentro do cilindro a ser comprimido é suficiente para empurrar uma bolinha de gramatura leve numa boa, né? Então se você joga com 20, um snap jogando com 25, por exemplo, né, teria um ótimo alcance e etc. Só que quando você coloca uma gramatura pesada, 40 por exemplo, o Novrat diz que o tamanho do cilindro, né, e a quantidade de ar comprimido dentro dele com essa mola de airsoft comum, da mola de AEG comum e o cilindro comum na verdade, não dá um resultado tão satisfatório. Então você não consegue fazer assim disparos de longa distância com precisão, né? Então é uma crítica interessante. Já tá rodando o mundo do airsoft essa crítica aí. Eu acho que inclusive a galera da Amiba já deve estar puto com o sujeito, porque com certeza deve ter reduzido as vendas, né? O sujeito tem essa opinião, essa colocação aí. É muito provável que ano que vem a Amiba corrija isso, né? Vamos ver como. Mas aí tá, pra corrigir vai ter que tirar a ideia, que no meu ver foi genial, de colocar uma mola de airsoft, uma mola de AEG comum dentro da mola de sniper. Aí vamos ver se os caras vão simplesmente aumentar o cilindro e tentar deixar a mola do mesmo jeito, do mesmo tamanho, se é que isso é possível. Enfim, vamos ver como é que vão fazer aí, né? E ainda sobre o Novrat, né, uma novidade desse mês de dezembro, né, de uma semana atrás na verdade, é que o cara tá lançando a própria marca de bebês, a própria marca de munição, né, e bolinhas. Então, ele disse que estava insatisfeito com as que tinha no mercado. Geralmente a queixa é que as que tinham no mercado de .40, por exemplo, a maioria, quanto .40 gramas, a maioria era de cores que não eram brancas, né? Ele queria bolinha branca para visualizar melhor a trajetória, e ele queria um pouco mais pesado, e na maioria das vezes só encontrava 40, 43 no máximo. Então o que ele fez? Entrou em contato com uma das empresas que desenvolve, provavelmente Medibu, etc, né, desenvolve bebês. Conseguiu chegar numa gramatura legal, processo de injeção na gramatura .46, né, que é o que ele está colocando, e lançou a própria marca, né? Tem novidade, é que ele lançou as bebês, cerca de 500, numas garrafinhas pequenininhas de alumínio, né, garrafinha de alumínio, E aí, claro, né? Vai sair caro, né, velho? Garrafinha de alumínio. É, mas é fato que o cara conseguiu fazer aí, a sua marca tá lançando. Lançou, parece que foi 5 ou 4 gramaturas. Ponto 20, ponto 30, 36 e 46, se não me falha a memória. Eu não sei se tem 40, enfim. São 5 ou 4 gramaturas foram lançadas, né? E a ideia é que seja basicamente uma linha, né, específica de bebês para snipers, né? Acho que é essa mais a direção que o sujeito está tomando. Ele fez vídeos lá no seu canal, expôs a situação toda. E é isso, a comunidade aí do Airsoft Mundial vai começar a ver. Vamos ver se alguém no Brasil vai trazer e que preço vai ficar, né? O problema não é trazer, o problema é o preço. Vamos ver como é que vai ser aí. Vamos para o nosso próximo quadro, ok? E no quadro Como é que tá o armamento de hoje, nós não vamos falar sobre armamento. Pois é. Porra, bicho, é preto. A gente vai falar sobre um negócio que é besta, simples, mas que a maioria das pessoas deixa passar batido. Eu próprio deixei durante um bom tempo. E aí, justamente por causa disso, rapaz, isso é um negócio que é bom compartilhar com a galera. Vamos ver. E o que molesta dos cachorros é isso? Deixa de mistério, vamos lá. É nada mais, nada menos do que limpar o seu speed loader. Que besteira, não é? É, mas você pare e pense. Quando você desmontou seu speed loader, lavou ele, tirou um detergente, tirou todo o resíduo de óleo, de gordura, de sujeira, deixou ele filé, primeira, limpinho. Quando? Quando? Provavelmente a maioria dos que estão ouvindo vão dizer nunca. Pois é, era o meu caso também. Mais de dois, um speed loader fazia 2 anos, outros até 3, que nunca tinha sido limpo, né? E aí você só percebe que não é besteira quando você desmonta para limpar, né? São 3 parafusinhos, né? Então você vai lá, tira com cuidado, preste atenção para não quebrar nada, desmontando com calma, as ferramentas adequadas. Desmontou, você vai ver a quantidade de resíduo, né, de sujeira, às vezes de jogos passados, se o piloto caiu no chão, juntou poeira, enfim. Uma série de tranqueira que vai sendo ali ao passar dos anos juntando, e você tem todo o cuidado. Limpa seu magazine, tem todo cuidado para não contaminar as bebês, né? E você termina colocando tudo abaixo quando você coloca suas bebês limpinhas, bonitinhas, no speed loader sujo, né? E coloca esse speed loader, utiliza ele para alimentar o seu magazine. Então, é um dos pontos que merecem atenção também. Claro que não precisa você limpar seu speed loader todo mês, por favor, né? Só uma situação excepcional, né? Enfim, mas eu acho que é interessante estar chamando a atenção aqui para a gente começar a pensar que o speed loader deve ser limpo pelo menos uma vez por ano, né? Acho que é um ponto interessante. Então, essa limpeza é muito simples: água e detergente, né? Tirar os resíduos de silicone, resíduos de coisa desse tipo. E, claro, o principal: resíduos de poeira, de terra, de todo. E coisas de atrito desse tipo, né? Fazer uma limpeza bem legal. Quem tiver como secar depois com ar comprimido, é melhor ainda, né? Então você pega um pouquinho de ar comprimido, passa lá, tira todo o resíduo de água, todo o resíduo, deixa tudo filezinho, deixa secar direitinho. Quem não tiver uma máquina de ar comprimido em casa, pode improvisar com aquelas bombinhas de encher colchão, essa coisa, né? Você tampa um dos lados ali do furinho, dá uma tapeada ali, dá pra você também conseguir um jato de ar, né, que ajude a tirar resíduo de água dos cantos menores, enfim, dos cantos menores e mais inacessíveis. Então fica aqui a dica para você manter o seu speed loader limpo. Não adianta de nada se os magazines estarem limpos, o cano da sua arma, a câmera do hop-up, tudo limpo, bonitinho, cano limpo, você armazenar e compor deixar no compartimento legal suas munições, evitar que sujar. Mas se o speed loader tá podre de sujo, então você não tá fazendo muita coisa, né? Tá deixando tudo limpo e o speed loader sujo. Ou seja, o speed loader vai contaminar as bebês também. Então é um ponto importante, claro. Manter o speed loader limpo. É isso, pessoal. É isso aí. Essa seria a dica que a gente tinha para falar hoje sobre armamento e equipamento em geral, né? É isso aí, esperamos que tenha sido útil. E vamos para o nosso último quadro, ok? Vamos lá. Estamos segurando posição, aguardando ordem. O quadro aguardando ordens de hoje. Rapaz, vai ser um quadro muito simples e muito rápido, até porque não há muita coisa acontecendo agora, final de ano. Toda a maioria dos times já pararam suas atividades. Nós aqui do Trovão fizemos, por exemplo, a nossa confraternização semana passada. Inclusive, registrar aqui agradecimento ao pessoal do Bazar do Airsoft, Alisson e companhia, nos auxiliou aqui em uma série de situações. Então, final de ano aqui não tem muito, não vai ter atividade, a maioria dos times já pararam, né? O que a gente pode falar é justamente sobre o que 2017 promete, né? É isso que eu acho que a gente pode comentar. Então, antes de mais nada, o que é que vai rolar em 2017? O pessoal lá do Macaxeira, do Rio Grande do Norte, está organizando a operação Rio Sangrento, né? Rio Vermelho, né? A gente tiver interesse, procura aí no Facebook Rio Vermelho, as vagas são limitadas, né? O pessoal está organizando uma operação lá, parece ser bem legal o campo para o jogo, parece ser excelente, né? Então, dê uma olhadinha aí. Fora essa operação, 2017 promete, né, cara? Tem uma série de coisas aí para acontecer, né? Aqui na Paraíba mesmo, pessoal aí da SoftPB tá organizando, vai organizar a operação Vale do Tapuio, né? A OVT, OVT 4, finalmente vai acontecer. Quem participou da OVT 3, como eu, né? Com certeza vai querer participar dessa próxima edição. A gente já tinha anunciado, a gente do Trovão, nós não vamos fazer a Operação Coco Seco em 2017, mas é possível que a gente organize alguma outra coisa, né? Um pouco menor, digamos assim, né? Não vai ter a logística que seria esperada de uma Operação Coco Seco. Há muito trabalho, a gente que organiza sabe muito bem, então. Mas é fato que tem essa possibilidade. E haverão outras e outras coisas, outros e outros jogos e outras coisas pela frente. A princípio, né? Só chamar a atenção aí para que esse jogo lá do pessoal do Macaxeira, em Natal, né? Não sei se exatamente vai ser em Natal ou na cidade próxima a Natal, não sei lá. Mas vai ter esse jogo lá, Rio Vermelho, em janeiro, ok? É a primeira operação que já está aí marcada no calendário aqui da região que nós temos conhecimento, que nos foi colocado de alguma forma. Se você, meu amigo e minha amiga, faz parte de algum time de Airsoft que está organizando o jogo aí pra frente, quer que a gente divulgue, quer que a gente comente cá, por favor, é só nos marcar em alguma postagem, etc, que a gente vê lá, marca a página Na Trincheira, né? Podcast, marca lá que a gente vai ver e vai comentar. Não precisa nem esquecer, é com preguiça de mandar mensagem, né? Basta marcar, né? Ok? É isso aí. E claro, em janeiro agora vai ter, né? É só o PB que vai organizar coisa, a gente também. E aí vamos ver. Mas ainda estão as coisas para se definir. Então, o que tem de mais certo é essa operação lá do pessoal do Macaxeira, do MGTAP, que é a operação Rio Vermelho, agora já em janeiro. Ok? É isso aí, galera. Desde já nós agradecemos, vamos encerrando o programa por aqui. Aproveitamos para desejar ao pessoal aí, independente de religião, né? Ótimas festividades, né? E até para quem não tem mesmo, termina que é feriado até para quem não tem religião mesmo. Quem... E final de ano também, então ótimas festividades. Aproveitem o tempo com a família, com os amigos, é importante. E é isso aí, né? O Airsoft agora em 2017. E vamos esperar que tudo ocorra da melhor maneira possível, que seja um ano muito bom, com jogos excepcionais, com que a gente possa crescer a amizade, os laços de amizade, companheirismo entre os operadores e os times aqui de Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e do Nordeste inteiro e do Brasil como um todo. É isso aí, e que agradecemos a audiência novamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado, até mais, até o ano que vem.